Confirmez frère B. Bravo, controle. Identificação na proa de Amã, desça inicialmente para o nível 060, Kenegal no 08. 060 com 1018 na proa de Amã, Serra Lima. Alfabeto Juliette, preciso de retorno, corredor forte, após corredor Interlagos, Alfabeto Juliette. Centro 321, chame centro Recife em 1, 26.0, alterno 28.8. 260 e 288, boa tarde. Boa tarde. Alfa Juliette 056314. Juliette Tango Zulu para Serra Delta Lima Oscar em Caru. Reduzida para 2209. Reduzindo 329, 925. Gente, Juliette Tango Zulu, Serra Delta Lima Oscar, aprovado nível 060. Decola pista 17, primeira curva à direita, perfil de saída da EL, após direto. Transponder 026, correção 0253, controle 120, 80. 95, cotejamento correto. Negativo, o Golo 755, desça para 3.000 pés, o Golo 755 e recuperação. Para sequenciamento, vou na proa 210 limitado pelo localizador. Proa 210 limitado pelo localizador, em vetoração, desce para 3.000 pés, Golo 755. Controle, bom dia, 5488. Oito, acione a identificação, desça para o nível 070 na chegada a mar e o QNH no 018. 070, chegada a mar, possibilidade voadora. Aguarde o 5488, no momento é o número 5 na aproximação. Afirmativo, aguarda. Utilizado o localizador, agora na 012. Ono 012, chame Torre Salvador em 118 decimal 6. 118 decimal 6, tá, matiz 1895, senhor. Engino 118 decimal 95, gol no 012. 1895, gol no 012, uma boa tarde, senhor. Ono 755, curva esquerda, proa 135 para interceptar o sinal ILS X-Way pista no 0, descendo para 2.000 pés, reporte estabilizar no localizador. Esquerda 135, desce para 2.000 pés, Ono 755, limite lock. Momento que Bravo chame Torre Salvador em 118 decimal 95. Bravo. Charlie Fox Juliet está em contato, radar ingressando na terminal de Salvador. Prossiga nível 095 após para ingresso, corredores Caixa Prego, Vera Cruz e Interlagos. Sérgio Fox Juliette, reporte no ponto 0 de cerca. Fox Juliette, plano modificado para instrumento ao 07, desça inicialmente para o 080, Charlie Fox Juliet, o QNH no 098. Number 6277 Zulu, contact Salvador Tower 118.905. Roger, switching to Tower 118.905, 77 Zulu. O gol 925 vai atingir o 050. O 925 desça para 3.000 pés, QNH no 018. 3.000 com 1.018, 925. Se possível, iniciar redução 1.809. 7925, 1.809. Zero 050, 480. Charlie Fox Juliette, desça para o nível 060. Data SMAP após conforme rota do plano. Transponder 5437, controle 120, decimal 80. Para o nível 060 na saída da ELA. 060, controle Juliette Zulu, está em condições visuais para cancelamento, solicita o 045, nosso chamado de pouso será para os 1930. Sente o Juliette Zulu, plano cancelado, Juliette Tango Zulu, cancela 09, inicialmente mantém 1000 pés pelo corredor Axel, Juliette Tango Zulu. Positivo, 1000 pés pelo corredor Axel, inicialmente Juliette Tango Zulu. 925, pode prosseguir para 2000? 925, afirmativo, 2000 pés autorizado. Final, ILN, Sexway, pistão no zero, reporte estabilizar no localizador. 2000 autorizado, reportar no localizador, 925. Lima, desça para 2000 pés, que é negar no 018. 2000, Sérgio. Estabilizado, localizador em Glide, igual no 755. 755, chame Torres, Salvador em 118, decimal 95. 0-1-2, virou à direita. Boa tarde, gol no 0-1-2. Passe Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, gol no 0-1-2. Estabilizado, 925. 925, chame Torres, Salvador em 118, decimal 95. 895, boa. Retoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite localizador, desça para 3000 pés, o trip 488. Esquerda 020, descendo para 3000 com 1008. Afirma. Alfa Juliette ingressou em Interlagos na proa da rotatória. Então, Alfa Victor Juliette, desça para 1000 pés na proa da rotatória. Autorizado, direto destino e inicialmente, se desejar, autorizado 2500 pés, o Juliette Tango Zulu. É, senhor, pode manter o seu pés mesmo, direto. Autorizado, direto destino, Juliette Tango Zulu. Charlie Fox, Juliette, desça para o nível 050. 050, Charlie Fox. São 08. Alfa Juliette, 08. Curva direita, proa 070, vista para 2000 pés, autorizado. Final, ILN, sexo e pistão no zero, reposta habilitar no localizador. 2000 pés, proa 070, autorizado localizador, chamará estabilizado. Trip. Quilo Serra Lima no lock, visual com campo, intenção 197 se possível. Gente, o Quilo Serra Lima solicite a torre 198 decimal 95 e forma o tapa na final da pista 197. O tipo da aeronave um Charlie 206. Chame torre 198 decimal 95, Quilo Serra Lima. Obrigado, meu irmão, boa tarde. Boa tarde. Vitor Juliette, chame torre 198 decimal 95. 198 decimal 95, Alfa Vitor Juliette. 35627, Aracaju aprovado, nível 190, decola pista 10, preciso sair da Pulca, transição Caju, curva esquerda, transponder 5407, controle 120 decimal 80. 190 autorizado, decola da 190, com curva esquerda, sair da Pulca, Caju. 407 transponder 208 controle 35627. 35627, posicionamento correto, chame o drone. Camara. Oi, Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, 1000 pés, direto Manati. O Mike Eco Delta, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Reporta 20 milhas, Mike Eco Delta. Juliette Tango Zulu, livrando CTR Salvador, serviço radar terminado, autorizado frequência livre. Juliette Tango Zulu. É, frequência livre, Juliette Tango Zulu. Alô, da 315 para o TAC, POB 121, autonomia 3 horas e 40, e alternando quadro, registra 3145. Registra 3145, entendido 121, a bordo? Afirmo, 121. Registra 3145, Índia, ponto de espera, chame torno 1895, ajuste no 018, bom voo. Índia, ponto de espera, 2895, no 018, 231, no 9, agora são 3145. Bom, 925, próximo ao Juliette, para ingresso. 1925 Juliette, portão 01. 0092. 25729, confia. Confia. Wesley 5729, confinja, aprovado nível 360. Decola pistão 10, perfil de saída da Euleda, bridge, upper do 16. Transponder 5451, controle 120, decimal 80. Autorizado com nível 360, default é 10, da Euleda Pinte, peso no 4, transponder 08, controle 5779. Wesley 5729, correto, chame pronto. Maria, obrigado. Salvador, muito boa tarde, chamei a 6314, gate 5 para autorização, nível 380 Petrolina. Salvador, chamei a 6314. 6314, mantém a escuta do sol. Mantém, obrigado. Negativo, mantém a escuta também. 4. Olha, 3548 livrou. 35488, táxi via Kilo, pátio 3, posição 04. Kilo, pátio 3, triplo. Salvador, essa não é minha 3, não tá? Aprovado nível 340 via Zulu 20. Decola pista 10, preciso saída por Momo, transição flop, curva esquerda. Transponder 5443, controle 120, decimal 80. Pesado Petrolinha, número nível 340, Zulu 20, decolava 10, Momo flop, 5443, transponder 08, controle, chanel 63, 144, é o 5, tá bom? Tem, chanel 63, 14. Obrigado. Eco Delta, sente frequência livre. Confins, aprovado nível 360, decola da pista 10, preciso de saída da Euleda Bridge, Upper Zulu no 6, transponder 5452, controle 120, decimal 80. Chame Torres, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, grato. Controle, boa tarde, tá 3145, decolou, tá passando 2600 pés. Boa tarde, TAM 3145, contato radar, suba para o nível 380 na saída da EL. 380 na da EL, tá 3145. Boa tarde, TAM 3628, acione identificação para o seu chegar na Mari, desça para o nível 050, QNH 1018. Mari para o 50, pode voar Itápio, Douglas? Autorizado Itápio, TAM 3628. Itápio então, combinado, 3628. Salvador 35627 para o táxi 70 a bordo, 3 horas e 40, alterna em cima. 35627, pátio 3, aguardando na saída do pátio de carga. Prossegue até a saída do pátio 3, 35627. Azul 4144, copia. Azul 4144, confins, aprova 360, decola pista 10, preciso saída da EL, Leda Bridge, Upers do Luno 6. Transponder 5456, controle 120, decimal 80. 360, confins, localizado, coloca aberto, Leda Del, Leda Bridge, Upers do Luno 6. Transponder 5456, controle 0, 80. Azul 4144, protegimento correto, na metrô.